Vai, positividade, as mãos assim pra cima, ó. Todo mundo, energia positiva, mano. Vem com a gente, então. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Paz, paz, mano, paz, mano, paz, paz. Vocês estão na área de vocês, certo? A gente é visitante, vamos todo mundo ficar a pompa. Nas circunstâncias as quais vivemos, sobrevivemos. Problemas que afetam. E a arte é dama do coração, vai! Foi um dia, nasce o outro então. SNJ como sempre visa tudo. Um homem decadente, parado em meio ao tempo, sem nenhum propósito de progresso consigo mesmo. Está só, você está só. Odiado pela maioria das pessoas, vindo de má conduta, sem nenhum objetivo. A sua mente pequena queimando por dentro. Eu lamento, só que não te entendo. Você anda tomando várias atitudes que não convém. E desde então seu cotidiano de vida é normal. Se tu luta, tu conquista tipo assim. Se tu luta, tu conquista tipo essa. Se tu luta, tu conquista, vai vendo. Povo brasileiro sofredor, bom exemplo. Se tu luta, tu conquista tipo assim. Fé em Deus. Se tu luta, tu conquista tipo essa. Vai, vai, vai. Se tu luta, tu conquista, vai vendo. Povo brasileiro sofredor, bom exemplo. Não há limites para aquele que quer conquista. Seu pessimismo não achará saída. Liberto livre, ninguém aqui é incapaz. Viver bem com a consciência, plantando a semente da paz. Sei que é sorte, não é disfarce. De quem não se entregou e para aquele que acredita. E justiça não há nas mãos de Deus. Se apegue a ele, pra que não seja mais um homem. Pelo contrário, mostre o próprio que é idôneo. Não queira nada na palma da sua mão. Buscar no pé dá mais trabalho. E no entanto valorize o seu ato. Dignidade, nem sempre assim pude viver. Uma negrinha aos olhos da sociedade. Piedade, Senhor tem de piedade. De todos aqueles, espelho de uma heróica virtude. Daqueles meus irmãos desacreditados na vida. Eu digo a eles: se tu lutas, tu conquista tipo assim. Se tu lutas, tu conquista tipo essa. Se tu lutas, tu conquista, vai vendo. Povo brasileiro sofredor, bom exemplo. Se tu lutas, tu conquista tipo assim. Fé em Deus. Se tu lutas, tu conquista tipo essa. Vai, vai, vai. Se tu lutas, tu conquista, vai vendo. Povo brasileiro sofredor, bom exemplo. Vai, diadema, enquanto houver vida haverá esperança. Carrega essa frase contigo desde sua infância. Sem cessar, sem parar, sem vacilar. E aí? E não é, e não é. Mais alto, mais alto. O mais puro sentimento de um ser humano. Diz aí, alma limpa. Oh meu Deus, me ajude nesse intuito. Te levar a esperança ao desiludido. É difícil, mas eu não desisto. Com os pés no chão, passo a passo e conquisto. Na garra, na luta, com braveza. Simples e humilde, um guerreiro é com a palavra que te alimenta mais que a refeição diária. No leito do hospital, se escuta aquela frase. Dentro da cadeia de sentença, uma... O orfanato é um asilo, velho solitário. Na escuridão, sem a audição, o corpo não se mexe. Tipo, se tu lutas, tu conquista, a caminhada é difícil. Obtendo humildade e não desânimo, ganhando coragem, porque o medo é uma bobagem. Sai, porque aqui em Diadema o lado é ativo e positivo. Positivo. Se errou, sem ansiedade, desta vez criativo. E quando obter a prosperidade, não vá se esquecer da solidariedade. Porque riqueza partilhada é abençoada, mano. Segue a vida. Vai. Prossiga, mulher e homem, logo mais. Se tu luta, tu conquista tipo assim. Ai. Se tu luta, tu conquista tipo essa. Se tu luta, tu conquista, vai vendo. Povo brasileiro sofredor, bom exemplo. É bom, é. Se tu lutas, tu conquista tipo assim. Se tu lutas, tu conquista tipo essa. Se tu lutas, tu conquista, vai vendo. Povo brasileiro, vem com nós, vem com nós, vem com nós. Só vocês, só vocês. Tipo assim. Se tu lutas, tu conquista tipo essas. Se tu lutas, tu conquista, vai vendo. Povo brasileiro, sofredor, bom exemplo. Se tu lutas, tu conquista, tipo assim. Se tu lutas, tu conquista, tipo essa. Se tu lutas, tu conquista, vai vendo. Povo brasileiro, sofredor, bom exemplo. É isso aí, Diadema. Muito obrigado. Valeu, fica com Deus. Muito obrigado, muito obrigado. Parabéns pra vocês. Alma limpa purifica o espírito. Que Deus prevaleça com todos nós. Graças a Deus, valeu. E aí, mano, cadê o barulho? Barulho!